se é pra fazer valer o risco. Aí quando falta amor, bota o coração na sola do pé, paixão no máximo. Estilo rolê de bandido, leva pro limite, leva pro limite, leva pro limite comigo. Agora eu sou o perigo. Muito prazer, eu vou invadir sua mente. Aí bota um do bom, é seu chato. Um do bom para o ar. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Eu lutei pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Eu trago a noite no melhor. Que essa vida é curta e eu não vou dessa aqui antes de invadir a rua. Com minha melhor raiva e com todo meu amor. Quando a puta for, eles vão lembrar. Chama meus chapa que tem nem graça. Eu nessa aqui sozinho. Galo tá ligado, flip jeans, chega aí, tá fim. Ice tea, Bacardi, nice fee. Fala aí, pra quem duvida, nós diz assim. Com essas primas lindas assim. Filma, quando eu for e esse som rolar, vai ser tipo a segunda vinda. Imagina a fita, cê é o último dia. Leva pro limite, vai que essa porra vira. Papatim, bomba no estéreo, esses grave. Pra eu chegar assim, maquiavélico e Cristo. Com volume no máximo, um brinde, eu insisto. Vai, faz valer um minuto comigo. Vamos para o ar. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Eu lutei pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Bota um drink do melhor no gelo pra um dos melhores dos MCs. Um trago de green pelas batalhas que eu venci. Não batalha de free, nem tempo eu tive. De onde eu vim, cena do rap é a cena do crime. Com a cidade me dizendo me ame. Esse maio os arranha-céus, acho que eu tô vendo Miami. Eu tô vendo grana, esses caras curte. Tão vivendo grande, eu quero parte do lucro. De rolê com minha gata na orla. Quando otário vê, vai querer testar minha história. Mas eu jogo limpo na garra pra vitória. Se eles quiser eu tiro a trava da pistola. Ha, na porra do melhor rolê. Bota seu melhor, quero ver cê viver. Vem comigo, negar. Mundo bom para o ar. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Eu lutei pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Depois de um rolê do melhor, a noite ainda na memória. O gosto dela na boca, vendo nascer o sol. Ela toda nua só, se joga no lençol. Voz rouca, foi o rolê da do melhor, louca.